Perguntei-te, minha mãe, por que há rugas no teu rosto? Perguntei-te, minha mãe, por que há rugas no teu rosto? Ó do sol que faz agosto, do frio que vai e vai. Ó do sol que faz agosto, os meus dedos nos teus dedos. Como um pano magro e alvo, os meus dedos nos teus dedos, como um pano magro e alvo, olhar tremendo em medo. Ser salvo, olhar tremendo em medo, a chorar para ser salvo, cor do fruto da videira. Uma boca de ferido, cor do fruto da videira. Uma boca de ferido, em silêncio, a cabeceira. Aguardar a dor e o grito, em silêncio, a cabeceira. Aguardar a dor e o grito. Nessa noite lenta e vaga, respondeste dando a mão. Nessa noite lenta e vaga, respondeste dando a mão. Quando para o coração. coração.